Brasil, TAC-3520 com 1162 a bordo, Terra Salvador, 2h40. 520, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, reporte pronto, ajustando 016. 016, ciente, reportará pronto ao ponto de espera, obrigado. Um 3520, autorizado a alinhar do decolar, pista 1-0, vento 140 graus, 069. Alinhamento decolar, pista 1-0, tá, 3520. cruzeiro, decolado 19, controle 120, décimo 8, morro. 08, Celita, bom domingo até. Controle, bom dia, até 3520. 3520, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 190, direto com ele. Conte na proa para 190, 3520. Obrigado. Santa 3896, bom dia, acione identificação via chegada a Mari, vê se mantém a nível de voo 050, altímetro no 096. 050, pode voltar. Pesada, após Pabog, proa de Duna, Santa 3896. Após Pabog, Duna, vem. mantenho nível 190, TAM 3520. 3520. Salvador, Papa Tão Lima. Paulo, Salvador, Papa Tão Oscar, corrigindo. Oscar, bom dia, professor. Bom dia, solicito pushback para posição de giro para performance dos motores. Confirma a posição do pátio, por gentileza. Me encontro no pátio 3, posição 3, cheia. Sam 3520, serviço radar encerrado, melhor. Ok, ficarei na escuta mesmo assim. Quando der indício, puxo, informarei. Sim, eu acho. Tá, 3520, na escuta do controle. O Sam tá tentando entender. Estou recebendo somente a portadora aqui, okay? Então eu vou chamar o controle Aracaju. Muito obrigado, bom dia. Firmo controle Aracaju 1203, bom voo. Agora eu recebi. Obrigado, 1203, bom dia, bom domingo. Está autorizado para o procedimento, você é 3896? É 3896, desça para 2000 pés, eu vi sistema 096. Autorizada, sinal IRS, reporte estabilizado. Estabilizado, obrigado. Paulo Salvador, Papa Tango. Priscila. Solicito início de pushback para área de taxi para a gente, por favor. Na Golf. Gente, entendido que irá fazer o cheque de motor na taxi Golf. Autorizado pushback, reporte para ingresso na Alfa. Ok, iniciando pushback. Sinalizador estabilizado, 386. A 386 é complexo, sinal chama a torre 11895. 1895, boa noite, bom dia. Solo Salvador, Papa Tango. Papa Tango Oscar, aguarde para ingresso na Kilo, mantenha a posição agora. Então, 381 no meio, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 30 graus, 07 nós. Livre pouso, rebaixado, 38 nós. Informa a aeronave já na final da 10, assim que a mesmo livrar a saída daquilo, sendo autorizado o ingresso. Ok, após a saída da aeronave, autorizado o ingresso. Direito no meia, solas 4-3, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. Tango Oscar, de passagem às ruas da TAM, após ingresso na Alfa até a Golf, mantendo a escuta permanente do solo. Ok, passagem à TAM, ingresso na Taxway, na escuta permanente. Afirma na Taxway Kilo. Ok, Taxway Kilo. Salvador, Papa Tango. Prossiga, Oscar. Informo que a gente se encontra no Travessa Golf. Sim, Chile, passando Oscar, autorizado o chefe de motor, mantendo a Golf sem interferir com a pista, mantendo a escuta permanente do solo. Ok, mantendo a Golf sem interferir com a pista, escuta permanente. Paulo Salvador, bom dia, San 3601. San 3601, bom dia, informação em curso. É, qual é o número? Copia. Eu não estou aguardando, sabia só adiantar a saída pra gente para São Paulo? Saída prevista da Euleda Motivas, copia? Prossiga. Autorizado em São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motivas. Eu fiz o 10 a primeira aerovia que intercepta, após curvar de conforme. Transponder em 5573, eu controlei 10 desse momento. Gente, São 3601, aprovado São Paulo, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Motiva. Primeira aerovia aprisionou 10, transponder 5573 e controle 1208. São 3601, proteja minhas correias, reporta todos para o que estiver aqui com você. Gostaríamos, obrigado. Papa Lógica na escuta? Papa Lógica na escuta do solo? Papatão, Oscar, ao sol, Salvador. Nas que realiza cheque de motor na Taxway Golf, está na escuta. Que realiza cheque de motor na Taxway Golf, está na escuta.